Também acho que é a altura de nós autarcas, como presidentes da Câmara, percebermos que o que está em causa aqui é um inimigo, como sabem, invisível, mas que nos pode destruir a todos. E por isso também está na hora de nós autarca não pedirmos só aos governos ajuda quando as coisas correm mal. Vocês recordem-se, ainda há pouco tempo atravessámos um problema, os incêndios, um problema, e o governo veio e fez a ajuda, mas acho que nós agora autarcas também devemos dar esse sinal ao governo que na proximidade de que aqui estamos, e hoje vou aqui dizer o que a Câmara Municipal, com a Fundação, que mais uma vez a Fundação Aurelio Amaro Diniz vai ser um parceiro importante como foi nos incêndios. E é preciso perceber isso, porque ouvi muitas críticas a propósito do serviço de atendimento ter sido transferido, mas hoje também é verdade que o Centro de Saúde da Oliveira do Hospital com as suas limitações. E quero deixar uma palavra também para todos os seus profissionais, para os médicos, para os enfermeiros, para os auxiliares, para a senhora diretora do Centro de Saúde, com quem temos estado em contacto permanente e que também a Câmara Municipal está a pagar muito do material que hoje o Centro de Saúde do Oliveira do Hospital está a requisitar. Por uma questão de proximidade, por uma questão de agilização de processos, a Câmara Municipal está a fazer isso em relação ao seu Centro de Saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, que um parceiro fundamental será a Fundação Aurelio Amaro Diniz. O que é que eu e o Sr. Presidente, e depois o Sr. Presidente também falará e terá a oportunidade de explicar, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está em colaboração com a Fundação Aurelio Amaro para comprarmos alguns monitores, alguns ventiladores e também monitores, que penso que são 10. São 5 ventiladores que neste momento estamos a tentar comprar na China, quer dizer que os nossos contactos estão a ser através da China, não sou eu, mas eu e o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, o Sr. Presidente, o Dr. Gonçalo, que também está a fazer, e por isso estamos a trabalhar em conjunto para encontrarmos, porque ele também, como Presidente da Câmara, quero-lhe dar os parabéns também por essa decisão. E por isso iremos comprar também 20 monitores. Além disso, a Fundação tem encomendado a aquisição de 100 testes. Nós dissemos ao Sr. Presidente da Fundação Aurelio Amaro Diniz para fazer a aquisição de 500 testes, de testes rápidos, para nós termos a possibilidade de diagnosticar estes casos, que hoje temos dois casos que apresentam, que nos preocupam mais e que ainda não lhe foram realizados esses testes. É mais fácil ajudarmos a resolver aqui alguns problemas que possam aparecer do que propriamente passarmos para Coimbra. Não é essa a intenção da Fundação Aurelio Amaro, é na primeira fase darmos resposta e darmos ajuda e seguirmos esses casos. E também queria ressaltar aqui que temos uma unidade de móvel de saúde, como sabem, que já foi lançada aqui em Oliveira do Hospital quando tínhamos 16 mil pessoas sem família, que é em 2012. Também numa colaboração e num protocolo com a Fundação Aurelio Amaro Diniz, num parceiro extraordinário. Eu queria deixar aqui que neste momento faz um papel estruturante nas nossas aldeias, na detecção de sinais da população, mas também faz de aconselhamento à sua população. E isto é importante, sobretudo nas nossas aldeias mais recónditas de montanha, que esta Unidade Móvel de Saúde esteja a fazer esse papel. Por isso estamos aqui muito unidos também.